Paulo Salvador, boa noite, é o Gol 1170. Frente da informação Alfa, portão é o 10, autorização Campina Grande. Gol 1170, guarda o menos, Cox. Guardando, 1170. Gol 1170, prepara a saída, Pucas e Par, ok? Pucas e Par, tá. Logo 9922 para o táxi 02 a bordo, alterna Teresina 0305. Tem a via parte 1 no Índia, ponto de operação em 198, decimal 95, altímetro 10017, bom voo. Índia 1895, 10017, obrigado, até a volta. Confirme 02 a bordo? Afirmo, 02. Copia, vou 1170. Campina Grande autorizado, 370, decola da 10 com primeira curva esquerda na saída Puca, transição Zipá. Ampers 110 é a primeira aerovia após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5006, controle em 120, decimal 8. Autorizado, 370 para Campina Grande, decola com primeira curva esquerda no perfil da Puca, transição Zipá. Após Zulono 0 e o resto da zona de voo 5006, código transponder, controle 208, voo 1170. 1170, confirmando após a decolagem, curva esquerda, o nível autorizado é 370, confirma. Após a decolagem, curva esquerda, o nível autorizado é o 370, voo 1170. 21170, cotejamento correto, é a porta pronta para o pushback e acionamento. Tudo 7 no 3, boa noite. Acione a identificação. Contato radar mantendo o nível de voo 1040, afastado nordeste de Salvador a 69 milhas. Chegada é a bom. Está presente, está autorizada a proa de Pelô. Para em Pelô, descer via 27 no 3. Gente, golpe, Pelô, Pelô, descer via. Obrigado, azul 27 no 3. O 9569, se tiver condições, está autorizado o Serra Vito 366. Chegou o 9569, Serra Vito 366. Obrigado. Gol 9922, ponto de espera. 9922, livre linha e decolapso no 0, vento 170 graus 049. A linha decola no 0, 9922. Após o 2703, quando para descida, se tiver condições de manter alta velocidade, o controle agradece aí com o número 2. 7, a intenção é manter 240, nós passamos 273. Salvador, boa, 241-2130, boa noite, autorizado com fim 360, decolada 10, com primeira curva direita na saída Arbórea Elef. Golfe Zulu 21 é a primeira aerovia após conforme rota prevista no plano de voo. Responde 5004, controle 1120.8. Autorizado com 20.360, Golfe Zulu 21. Decola 5.10, curva direita, arvore elétrica. Após rota no plano de voo. Responde 5004, controle 2080. Avião 4221 no cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento no gate 09. Só o voo no 868 no 03, pronto para posicionamento. Autorizado, reporta o táxi voo 1868. Botará para o táxi. Decolado 35, chama controle em 1.20.8, bom voo. 208, bom trabalho, obrigado. 9.92. Controle, muito bom, agora 9.92, decolando. Bom, 9.92, contato radar, só manter nível de voo 370 via saída Momo. 370 via Momo, 9.92. Controle Salvador, boa noite, passageiro 2224, ciente da Alfa. 2224, aciona identificação, nível de voo 170, voo de TAP para chegada a mar e reporte ideal. Ciente, reportará ideal, passageiro 2224. O 9569, a descida está autorizada até 3 mil pés, ajuste no 0 no 7. 19569, autorizado 3 mil pés, 1 no 0, 1 no 7. Solo Salvador, gol 1 no 1 no 7 0. Se bem que acionamento, portão 1 no 0. 1 no 1 no 7 0, no portão 1 no 0. Autorizado o pushback e acionamento, reporta o táxi. Reportar o táxi, gol 1170. No gol 1868, 145 a bordo, 2:09, alterna Salvador, pronto para o táxi. Taxi é via Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, 2 no 95, altímetro 1 no 0, 1 no 7, gol 1868, bom voo. Índia no ponto de espera, torre 2 no 95, bom dia, 18, uma boa semana, 1868. 4 mil pés, ajuste em Salvador, no 0 no 7. Descida atualizada para 4 mil pés, azul 27 no 3. Fora pushback para autorização Natal. Primeira nave que chamou? É o gol 1098, ponte 2, autorização Natal. Sente gol 1098, autorização São Gonçalo, Natal. Nível 4 no 0, decola da 1 no 0 com primeira curva esquerda na saída Puca, transição Zipar. Transfundo 1 no 0, a primeira via que intercepta, após conforme a rota prevista no plano de voo. Transfundo 5007, controle 1 no 20.8. Autorizado então para Nassau, Salvador Amarati, nível 4 no 0, decola da pista 1 no 0, curva esquerda Puca, Zipar, Perzulu 10. 5007, transporte 1208, controle de saída, gol 1098. 1098, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento 02. Espera. Controle Salvador, Azul 9148, informação Alfa. Do 9148, acione identificação. Acionou a identidade 9148. Controle Salvador, boa noite. Trem 6258, ciente da informação Alfa. Boa noite, 6258. Acione identificação, descida ao nível de voo 080 via chegada Mare. 080 via chegada Mare, Trem 6258. Azul 9148, contato radar estabelecido, Nordeste de Salvador, 65 milhas. Voa proa da posição Bonfi para interceptar a chegada Bonfi, reporte ideal de descida. Ah, Bonfi, proa de Bonfi, o 9148 vai reportar a descida. Já descida, passei 2224. Foi? Fira 6258. Poderia voar azul na 8A, Fira 6258. 258 mantém o perfil da chegada, descendo via chegada Mare e segue como número 4 na aproximação. Sim, descida, Fira 6258. Ideal, descida 2224 da Passaredo. 2224, a descida está autorizada até o nível 050, número 3. 050, número 3, Passaredo 2224. Voo 9922, passa 200. 9922, Centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 12545, bom voo. 685-2545, 922, obrigado. Azul 27 no 3, Sator, Vitupe, sequenciamento, esquerda 235, limite lock. Esquerda 235, limite lock, Azul 27 no 3. Sequencionamento na ponte 2, voo 1098. Oi, Salvador, boa noite, voo 1170, próximo ao ponto de espera da 10. 1170, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, voo 1170. Salvador, voo 9569. Voo 9569, boa noite, continua aproximação, aguarda autorização de voo. 9569, boa noite. Voo 8068, decolada às 42, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 1208, grato, uma boa noite, 1868. 569, livre pouso 10, vento 170 graus, 049, confirma baixar travado. Baixado e travado, mas autorizado 10, voo 9569. A Fuca Jama. Voo 8068, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 230, sai da Fuca. 230 na Fuca, 1868. Azul 9148, dá presente, voe pelô. Azul 9148. Na sua escuta, senhor, prossiga. Oi, Peluda presente 9148. Peluda presente o 9148 da Azul. Azul 2713, a descida está autorizada até 2.000 pés, ajuste 1017. Descida está autorizada até 2.000 pés, azul 2713. Passarei do 2224, descida autorizada até 4.000 pés, ajuste 1017. Até 4.000, ajustado 1017, passarei 2224. Salvador, 1422, portão 9. Autorizado, reposto táxi, azul 4221. Autorizado, 4221. 1170, ali mantém 10. Ali mantém 190, gol 1170. Salvador, vamos para Caperu. 7815, good evening, position 11. With information Alpha, Alpha Lima. Five, 7815. 9569, solos 45, livre à direita e chama solo correção. Mantenha minha escuta, taxi via Alpha e abordante da Juliette. Alpha da Juliette, aborta, 95. Controle Salvador, uma boa noite, 1972, passou 210, fim de responsabilidade. 1972, acione de edificação, desce ao nível de voo 090, via chegada Mari. 090, chegada Mari, é possível, vai estar? Mantendo perfil, 1972, segue como o quinto na aproximação. Mantendo perfil, 972. Ponto ideal, 9148. 9148, a descida está autorizada até o nível de voo 050, condições de descer com 240 nós? Afirmo, até o 040 vai manter 240 nós. Gente, grato. Eu que agradeço. Salvador, chinês 258, pode prosseguir descer? É 258, a descida está autorizada até 4.000 pés, ajuste no 097. 4.000 pés, ajuste no 097, chinês 258. Azul 2713, azul 2713 completa a esquerda na proa 210. Esquerda 210, a proa azul 2713. Passarei do 2224, descida autorizada até 3.000 pés, ajuste no 097. Até 3.000 ajustado no 097, passei 2224. 2224, confirma indicada? Está com 200 nós, reduzindo. Positivo, nesta proa intercepta o lock, o 2224. Essa proa interceptará o lock 2224. Boa noite, alinha e mantém pista no zero. Alinha mantém 90, 1098. 1970, decolada 47, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite, voo 1970. 5, decimal 4, 5, secundária 126, decimal 8, 5, bom voo. 12545, alterna 2685, graça, boa noite, 1868. Controle Salvador, boa noite, ao gol 1170. 1170, boa noite, contato radar, sobe e mantém o nível 370, saída PUCA. 370 na saída PUCA, gol 1170. 2703, completa esquerda na proa 140 para estabilizar. Esquerda 140 estabilizar, 2703. Chané 6258, redução de velocidade para 200 nós. Reduzindo 200 nós, o Chané 6258, pode ser 2.000, pode ser 3.000. Mantendo até 4.000, 6258. 4.000, reduzindo 200, o Chané 6258. O 27 no 3, esquerda 070, repõe estabilizado. É estabilizado, seu Azul, 27 no 3. Gente, 27 no 3, completa final, torre 1 no 8, decimal 95, composto. 95, obrigado, parabéns, Azul, 27 no 3. 0435, POB 9. Voltando, né? 95. Gente, Oxana é 6258, sob vetor, mantenha presente PRO limitado pelo localizador, completando a redução para 1 no 90 nós, a descida está autorizada até 3.000, com ajuste no 0 no 7. Mantenha presente proa, descendo até 3.000 pés, ajuste no 0 no 7. Bombom 9569, autorizado táxi via Juliette até o gate 04. Juliette 24, 9569. Passagem ao Boeing na Gol, que ingressa no pátio, após prossegue no táxi até o ponto, espero ok. Dá passagem ao Gol 42? 91 no 48, autorizado descida até 4 mil pés, ajuste no 0 no 7. 4 mil no 0 no 7, navio 48. Passarelo 2224, completa final, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 2895, grato, bom serviço, 2224 da passarelo. Obrigado. Bruno 7, autorizado a final do procedimento, nesta Bruno intercepta. 2.000 pés, autorizado ILS, nesta Bruno intercepta, China 62, pois. Voo 1972, descida reautorizada ao nível de voo 050. 050, 972. Dois sete no três, livre pouso no zero, vento 170 graus, 04 nós. Pouso autorizado, azul, 2793. Bom, no 098, decolado 51, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 308. O 1098 decolou. 098, contato radar, sobe e mantém nível de voo 490, via saída PUCA. 410 PUCA, 1098. Não pode prosseguir o TAC sem ter experiência aeronave já parqueada no 04, ok? O TAC pode estar no 0, só 2.2, obrigado. 6258, pegue como número 3 agora. O tráfego que antecede está na posição de 12 horas, 8 milhas. Está passando o marcador externo, é um ATR. O 6258 é posto sobre duna. Depois será sobre duna reduzindo, China 6258. Azul 91148, vetoração para sequenciamento, esquerda proa 230, limite ao lote. Esquerda 230, limitado pelo localizador, 9148. O 1170, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45, bom voo. 2685, 2545, voo 1170, obrigado, avô. 2224, aguarda a pista livre. Aguardando. Dois sete no três, solo 52, livre direito, chama solo em 121 no decimal, posição mantenha, escuta, taxi via Alfa, Kilo, Pat 32, Romeu, posição. Gente, nosso escuta, direita, Alfa, Kilo, Pat 3, azul, 27 no 3. 2 Romeu, posição confirmando, 27 no 3. 2 Romeu. Sané 6258, completa final, torre 1 no 8, decimal 95, com pouso. Torre 1895, boa, Chané 6258. Pouso no 0, vento 170 graus, 059. Livre pouso, 22 esquadra passarela. 24062. 24062, eu tenho identificação, desce o nível de voo 060, via chegada Mari. Desce 060, chegada Mari, passo 062. Azul 9148, descida autorizada para 2 mil pés, ajuste no 017. Para 2017, 9148. Voo no 972, descida autorizada para 3 mil, livre da restrição de altitude em ITAP. O voo no 972, ajuste em Salvador no 017. 3 mil pés, ajustado no 017, livre da restrição em ITAP. Voo 972. O azul 9148, esquerda 210, limite ao LOC. Esquerda 210, limitado pelo LOC 9148. Salvador, azul 6908, desce ao 1-7-0. 6908, ação de descida autorizada ao nível de voo 070, via chegada Mari. 070, via chegada Mari, 6908. No 3 Romeu agora com Israel, ok? Ah, sim, te alterou para 4 Romeu, azul 273. Açaredo 2224, solo 55, livre direito, chama solo, posição mantém, escuta, taxi via Alfa Kilo, Pad 3, 5 Lima, posição. Alfa Kilo, Pad 3, 5 Lima, é a posição, 2224 na sua escuta. 224, atento ao tráfego taxiano no Pad 3. Estará. Azul 9148, para estabilizar no localizador, esquerda, proa 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, reportará estabilizado 9148. Voo no 972, redução de velocidade para 2009. 2009, 972. Peru 7815, confirmed ground. Okay. Gente, essa é a última aeronave do sequenciamento, o senhor já será autorizado, mantém a posição. Obrigado. 7815, ready to copy? Yes ma'am, ready to copy, go ahead please. Pierce, Sierra Papa, India Mike, flight level 380, take off runway 10 after porting off. Right turn, Arbor Departure after LF, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Departure after LF, Echo Lima, Echo Foxtrot Alpha. Lopez Zulu 17 in first array after according to the flight plan rule. Skokie 5014 and Salvador approach frequency 120.8. Okay, we copy clear to Sierra Papa India Mike flight level 380. Runway 10, after departure, right turn to Arbor departure until Elefa. After that, uniform Zulu 17, flight level 380 and squawk 5014. Departure frequency will be 120.8. 7815, read you back for right, report ready for push and start. We call you back for push and start, thank you. Torreão 2224, poderia solicitar o balizador? Afirmo, estamos em contato com a Efraero aqui, só um minutinho por gentileza. Obrigado. É 6258, solo 57, livre direita. Mantenha minha escuta, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Direita, reportará na Alfa antes da Juliette, chanel 6258. Passar o 080, 4062. Do 4062, após, está presente, está autorizado para o de Duna, descendo para 3 mil pés com ajuste no 017, 4062. Desce 3 mil, voa Duna, 1017, ajuste. 4221, está pronto, decola imediato. Tente, 4221, após o tráfego na curta final, o senhor alinha e mantém, ok? Sim. Azul 91148, livre pouso 90, vento 1, 70 graus, 059. Livre pouso na 190, azul 9148, repetindo o vento, por gentileza. 170 graus, 059. Copiado. Essa informação, a foto são a de pouca direita do eixo da pista. Sim? Ah, os fogos, é o Xenemia 258. Ah, os fogos estão no bairro São Cristóvão, pouco à direita do eixo da pista, bem onde passa os aviões. Degradação do solo próximo à direita da pista, da Foxtrot, é isso? Não, fogos de artifício. Não param de soltar, estou vendo aqui, estou na Alfa, o Xenemia 258. Próximo à Taxway ou na final da ONU Zero? Na final, onde está o... bem na final ali. Os fogos estão aqui exatamente a 2.5 milhas ILS, aqui bem na nossa posição. Tá bom, a gente está ciente da informação, já informamos ao PCI e a Infraero, ok? Grato pela informação novamente. Ok, estava na polícia. O azul pode alinhar ou vai esperar a outra aeronave? Negativo, foi autorizado a alinhar e manter após o pouso da aeronave. Então alinha e mantém o 90 para 221. Cliente, tem condições de agilizar manobras e decolar assim que a pista estiver livre? Claro. Cliente, grato. Autorizado a final do procedimento, ajuste ferronete, 90 no 7. 10-2000, vai importar estabilizado o caso ferramenta. Azul 6908, a descida está autorizada até, até 4 mil pés. 4 mil pés com 90 no 7 o ajuste. 4 mil pés, 90 no 7, azul 6908. Esse material se escuta, o 9148 da Azul. Torre Salvador, uma boa noite, gol 957, passou Ilha Serra estabilizada. Azul 4221, livre decolagem, piscina 0, vento 170 graus, 049. Livre decolagem, 422. Bom, 1972, continua a aproximação, aguarda a pista livre para informação, um Embraer iniciando a rolagem na pista 110. Tá ciente, aguardando 1972. 1972, para informação, as duas aeronaves que pousaram reportaram bem na final a estrutura de fogo. Já informamos ao PC em Freire, ok? Tá ciente. Próxima Juliette, Xenemia 6258. Xenemia 6258, prossegue o táxi via Juliette até o gate 05. Juliette até 05, Xenemia 221 decolado, 03, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 08, boa. Professor Valor, boa noite, azul 4221, decolou cruzando 2000. 24221, contato rodando decolagem, só mantém nível de voo 360, na saída Arbor. Saída Arbor, azul 4221, autoriza direto elétrico. Aguarda, Cocker. Escuta. Bruno 7. 3.017, azul menor direito. TV Alfa, Juliette, Delgate 09. Direita Alfa, Juliette, para o 09. 972. GLS visual, 4062. 4062, completa final, torre 1-8, decimal 95, bom pouso. 95, boa noite. Torre Salvador, boa noite, 4062, GLS visual. Azul 4062, continua a aproximação. Para informação, há uma soltura de fogos bem próxima à final da 1-0. Continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Eu tô visual, 4062. Autorizado 2000 pés, autorizado final ILS, X-ray da pista no zero, reposto estabilizado. 2000, autorizado X-ray, reposto da menor dele. Correção, gol 9791, não copia? Siga. Recife autorizado 370, decola da 1-0 com primeira curva à esquerda na saída Pucajama, Pujama, Caju. Transponder 5020, controle 1-20, decimal 8. Autorizado Bono 791, Recife 370, decola da 1-0 com a esquerda, Pucajama, Caju. 5020, transponder, controle 208. 19791 no protegimento correto, acorda pronto para o pushback acionamento. Bora lá. Estabilizado, menor 08. Menor 08, chama a torre 1-8, decimal 95, bom pouso. 1895, menor 08. Salvador, 1908, estabilizado no X-Frame. Azul 6998, continua em aproximação, aguarda pista livre para informação, bem próximo à final da 10, uma soltura de fogos, ok? Ciente, Azul 6902. Azul 4062, solo 08, livre à direita, taxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 1, Romeu. Alfa, Kilo, parte 3, posição 1, Romeu, Azul 4062. 6908, livre pouso 10, vento 160 graus, 059, confirma baixar de travado. Aqui, livre pouso 6902. 10, é o nível de voo 050, via chegada Mari. Ok, a idente 050 na Mari, voo 972. Azul 4221, chama agora o centro Recife, frequência 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0, bom voo. 288, 1260, Azul 4221, boa noite, obrigado. Hello, EBU 7815, position 11, Roy Dubuzhak, and start up. 7815, confirm your right to push and start. Affirmative. Hit push and start, report to right for push, report to right for text, okay? Okay, okay, ready to push, clear to push, we'll call you back. Azul 6908, solo 12, livre direita, taxi via Alfa Juliette até o gate 01. Alfa Juliette, gate 1, 6910. Valeu muito. Bom dia, 2228, Passarelo, você tem informação alta. Passarelo 2228, informação alta, confere agora no meu cópia. Agora no cópia 2228, Passarelo. Nono 72, autorizado 2000 pés, ajuste no 0 no 7, autorizado a final do procedimento de ILS que foi visto no 0, repostado. Ok, 2000 no 0 no 7, chama estabilizado na frente do gol 972. Southall ground, CPU 7815, raise taxi. Approve taxi via April 1. India on holding point, call tower frequency 118, list 195, CNH 1017. Taxi via April 1, India on holding point, call tower frequency 118, decimal 905, before holding point, call tower, okay? Sorry, I don't get the taxi clearance. Could you please say again after the leaving the apron via which taxiways or intersections? Did you copy? Confirm to the tower? No, no. Could you please say again the taxi clearance? The runway we understand is runway 10. Am I correct? Go around of May 8th, April 1. And after that, taxiway India. On taxiway India, before holding point, call tower frequency 118, decimal 905. Okay. Apron 1 until taxiway India, and after that, control 118.95. Solo, Salvador, boa noite. Bom dia, Azul 2774, informação alvo. 2774, aguarda copo número 2. Informação agora é a Bravo. Aguarda no copo a terceira prevista, seria a Argos para o seguro? Temporal, essa é a prevista. Passarelo 2228 na escuta? Então siga na sua escuta, 2228. Para copo, chame 1219, por gentileza. Muito obrigado, 1295. 1219. Salvador, muito boa noite, parceiro 2228, tenta a informação, Alfa. Passarelo 2228, informação em curso é a Bravo, autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída, agora Elefa. Após Elefa, Oplor, Oscar, Papai Lima, Oscar Romeu e conforme rota prevista no plano de voo, transponder 5001 e o controle em 120.8. 0180, Vitória da Conquista, decolada 10, direita Arbor, Elefa e Oplo, Oscar, Papa, Lima, Oscar, Romeu, que é após a do plano de voo. 5001, eu transpondo 1208, é o frequência do controle 2228. Mais 3228, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback, acionamento. Contra 2228. Five, turn left and continue taxi via India. On holding points call tower 51 and 8.95, ok? Localizador 1-0, Boral 972. Boral 972, complete sinal de trânsito, torre 1-1895. 1895, gol no 1-72. April 1, Atibia. Continue taxi via India and before holding points maintain position, ok? India before holding points, number 97815. Let you confirm before holding points maintain position. 7815. Confirm, do we... Please confirm in Indian holding point? Confirm. Is there a holding point? No, do we make a right turn by India and stop here? Okay, make a right and maintain position, okay? Okay, right turn and hold position at here, thank you. Salvador, Corona 72, Tirano 0. Corona 172, continua a aproximação, aguarda autorização de curso. Corona 172, para informação. Quanto altura de fogos próximo à final da 1-0? É, desculpa, foi entrecortada, não entendi. Há uma altura de fogos na próxima final da 1-0, ok? Consciente, ô 7-2. No 7-2, livre pouso 1-0, ventou no 7-0, grau 04 a nós. Livre pouso 1-0, 1972. 2774, confirma. Prossiga, por gentileza. Porto Seguro autorizado, 160, decola da 10 com a primeira curva à direita na saída Coral. Transponder 0274, controle em 120.8. Em 160, deu autorizado para Porto Seguro, decola da 10, primeira curva à direita, no pista da Coral, transponder 0274, controle 1208-2774. Azul 2774, cotejamento correto, e a porta pronta para o pushback estacionamento. Porta Azul 2774. Peru 7815, approved taxi via India, clear lineup and maintain threshold 10. India, and the next one is Charlie or Bravo? Choose Bravo or Charlie, okay? Okay, apply the discretion, thank you. Ono 172, follows 26, livre direito, taxi via Alfa Juliette até o gate 07. Alfa Juliette até o gate 07, a sua escuta até lá. Seven 8 1 5 clear for takeoff, runway 10, wind 16 degrees 06 knots. Clear for takeoff, runway 10, Takamegu 7815.